675, página de 730, capítulo 59, revelações. Tinham levado Jamie. A mim tinham-me deixado a tremer no escritório do governador com Marsali, que tentava refrescar-me a face com uma toalha úmida, apesar da minha resistência. Não podem acreditar que o papá teve alguma coisa a ver com isto, repetiu ela pela quinta vez. Por fim, dominei-me o suficiente para responder. Não. Acham que foi o Sr. Willoughby e foi o Jamie quem o trouxe. O Sr. Willoughby? Ela olhava-me com horror. Não é possível. Eu também acho, disse, olhando para a grande secretária. Ainda podia ver Jamie e Lord John como se estivessem pintados na parede. Não, não creio, disse em voz alta, sentindo-me ligeiramente melhor. Eu também não, assegurou Marsali. É um pagão, mas convivemos com ele e conhecemo-lo. Conhecíamo-lo. E Jamie? Eu conhecia-o. Teria jurado que sim, mas não o suficiente. Lembrava-me, vezes sem conta, do que ele me dissera no bordel. Poderás aceitar-me, arriscando no homem que agora sou? Apenas movida pela memória do homem que conheceste antes? Pensei nessa altura, e ainda pensava agora, que o Jamie de antes e o recente não eram muito diferentes. Mas e se eu estivesse enganada? Não, não estou enganada, murmurei. Se Jamie era amante de Lord John, então ele já não era o homem que eu conhecia. Tinha de haver outra explicação, sem dúvida. Passei a mão pelo rosto, tentando aliviar a confusão e o cansaço. Estão a demorar muito. O relógio de parede marcava 2 da manhã, quando Fergus entrou no escritório com um militar. Já podemos ir embora, Sherry, disse a Marsali baixinho. E voltando-se para mim, quer vir connosco, milady, ou espera por milord? Esperarei, disse eu. Não pensava deitar-me sem falar com Jamie. Vou enviar-lhe a carruagem, prometeu, pegando em Marsali pelos ombros. 1 hora depois entrou o governador, formoso como uma camélia branca, ainda que começasse a murchar pelas bordas. Pois é, a taça de conhaque, que estava intacta, e levantei-me. Onde está o Jamie? Ainda estão a interrogá-lo. Deixou-se cair na cadeira, desconcertado. Ignorava que dominasse tão bem francês. Suponho que não o conhece o suficiente, observei. Parece-lhe que será capaz de representar o papel até ao fim? Perguntou-me. Então dei-me conta da pouca atenção que me merecia o assassínio ocorrido e a situação de Jamie. Sim, assegurei. Onde o mantêm? No salão de visitas. Mas não creio que deva. Sem lhe prestar atenção, fui ao corredor, mas tive de voltar rapidamente para trás, batendo com a porta. Aproximava-se o almirante que tínhamos visto à entrada, acompanhado por uma patrulha de oficiais jovens, entre os quais reconheci Thomas Leonard. Procurei freneticamente onde esconder-me, mas não havia nenhum local adequado. O governador observava-me, com as loiras sobrancelhas arqueadas pelo assombro. Voltei-me para ele, levando um dedo aos lábios. Não me denuncie se aprecia a vida do Jamie, sussurrei de modo melodramático. Dito isto, deitei-me no sofá, cobri a face com uma toalha úmida e relaxei os membros. Depois ouvi o ruído da porta e a voz do almirante. Lord John? Então reparou na minha silhueta. Ah, vejo que tem companhia. Não propriamente, almirante. Havia que reconhecer que Grey tinha bons reflexos. Parecia completamente dono de si. A senhora não resistiu à impressão de ver um cadáver. Ah! A voz do almirante tornou-se compreensiva. É um golpe horrível para uma senhora, sem dúvida, disse sussurrando. Dorme, talvez? Suponho que sim, garantiu-lhe o governador. Bebeu conhaque que dava para tombar um cavalo. Ah, sim, é o melhor nestes casos. Queria dizer-lhe que mandei trazer tropas de Antígua. estão à sua disposição. Guardas para revistar a cidade, se os milicianos não o encontrarem primeiro. Estarei na cidade, no hotel de McAdams. Não hesite em chamar-me, se precisar de ajuda, excelência, sussurrou. Com um murmúrio geral, os oficiais retiraram-se, respeitando o meu sono. Seguiu-se um momento de silêncio. Já se pode levantar? Suponho que não estará realmente prostrada pelo golpe, acrescentou com ironia. Não creio que baste um simples assassínio para acabar com uma mulher que foi capaz de enfrentar sozinha uma epidemia de tifo. Tirei a toalha da cara, levantando-me para olhar para ele. Estava apoiado na secretária com o queixo entre as mãos. Há golpes e golpes, disse olhando fixamente. Não sei se me entende. Ficou surpreendido, mas depois pareceu entender. Abriu uma gaveta para tirar o meu leque. É seu? Encontrei-o no corredor. Torceu a boca com ironia. Já entendi. Então pode compreender a impressão que sofri ao vê-los esta noite. Duvido muito, disse. Não sabia que o Jamie era casado? Ele disse-me, ou pelo menos deu-me a entender, que a sua esposa tinha morrido. Nunca lhe falou de mim? Não tinha a certeza se o seu tom de voz indicava mágoa ou raiva. Apesar de tudo, senti pena dele. Sim, disse-me que eram amigos. O seu rosto iluminou-se ligeiramente. A sério? Tenho de entender, expliquei. A guerra separou-nos. A rebelião. Pensei que ele tinha morrido. Assim como ele pensou também que eu morrera. Reencontrámo-nos há... Meu Deus! Foi só há 4 meses? Na cara de Gray apagou-se um pouco a tensão. Compreendo, disse lentamente. Assim, não o via desde há... Caramba! 20 anos? Olhou-me estupefacto. 4 meses? Porquê? Como? Abanou a cabeça para descartar as perguntas. Bem, isso não vem ao caso, mas ele não lhe contou? Isto é, não lhe falou do Willy? Quem é o Willy? Abriu uma gaveta da secretária e tirou um pequeno objeto, indicando-me que me aproximasse. Era um retrato, uma miniatura oval com uma moldura de madeira escura. Ao ver aquele rosto, os meus joelhos dobraram-se e tive de me sentar. Podia ser irmão da Brie. Foi o meu primeiro pensamento. O segundo foi como um golpe no plexo solar. Meu Deus, é irmão da Brie. Não restavam dúvidas. O menino do retrato tinha 9 ou 10 anos e o seu cabelo não era vermelho, mas castanho. Mas os olhos azuis, enviesados, olhavam-me com audácia acima das proeminentes maçãs do rosto de viking. O nariz era direito e talvez um pouco comprido. A cabeça tinha o mesmo porte do homem de quem havia herdado aquela cara. Gray observava-me com simpatia. Não sabia? Perguntou. Quem? A surpresa tinha-me emudecido. Tive de pigarrear. Quem é a mãe? Gray hesitou e encolheu os ombros. Era. Morreu. Quem era? Chamava-se Geneva Dunsany. Era irmã da minha mulher. A minha cabeça andava às voltas, tentando encontrar sentido no que acabava de ouvir. É casado? Exclamei, olhando com os olhos muito abertos. Suponho que o meu tom não foi muito diplomático. Ele semicerrou os olhos, enrubescido. Explique-me de uma vez que diabos tem a ver com Jamie, com essa tal Geneva e com este menino, disse, recolhendo o retrato. Não creio ter nenhuma obrigação, observou, outra vez frio e reservado. Tive de respirar fundo várias vezes para me acalmar. É verdade, mas ficar-lhe-ia muito agradecida. Por que me mostrou este retrato se não queria que eu soubesse? O Jamie pode contar-me o resto. E o senhor pode contar-me a sua parte agora. Temos tempo? Suponho que sim. Estendeu a mão para a garrafa. Quer conhaque? Por favor, disse de imediato. E sugiro que também beba. Creio que precisará tanto como eu. É uma opinião médica, Sra. Malcolm? Perguntou com um sorriso. Claro. Estabelecida a trégua, recostou-se na cadeira. Disse-me que o Jamie lhe tinha falado de mim. Devo ter feito uma careta ao ouvi-lo pronunciar o nome, pois franziu o sobrolho. Prefere que utilize o apelido? Francamente, não saberia qual usar. Não. É verdade que ele falou de si? Disse que tinha sido o diretor de Artsmoor e que podia confiar em si. Alegra-me sabê-lo, disse com suavidade. Conhecemo-nos em Artsmoor, quando a prisão foi fechada e os internos foram enviados para a América, dispus que o Jamie pudesse permanecer, sob palavra de honra, numa fazenda inglesa que era propriedade de uns amigos da minha família. Olhou-me, hesitante. Não suportava a ideia de não voltar a vê-lo. Em poucas palavras, falou-me sobre a morte de Geneva e o nascimento do Willy. Estava apaixonado por ela? Perguntei. Nunca me disse. Mas tendo conhecido a Geneva, duvido. Torceu a boca num gesto irónico. Corriam certos rumores sobre ela e o marido, já velho. Quando Willy atingiu os 4 anos, a presença era evidente para quem quisesse vê-la. Bebeu um longo gole de conhaque. Suspeito que a minha sogra o saiba, mas jamais dirá uma palavra. Porquê? O que preferia para o seu único neto? Que fosse conde e herdeiro de uma rica propriedade ou o filho bastardo de um prisioneiro? Entendo. O Jamie também entendeu, disse Grey, e teve a prudência de abandonar aquele lugar antes que toda a gente percebesse. Foi então que voltou a entrar em cena, não é verdade? Com os olhos fechados, fez um gesto afirmativo. Assim foi. E o Jamie entregou-me o menino. O estábulo de Ellesmere era quente no inverno e fresco no verão. O garanhão baio abanava preguiçosamente as orelhas para enxotar uma ou outra mosca, mas mantinha-se impassivelmente satisfeito, gozando as atenções que lhe dispensavam. Isabel está muito aborrecida contigo, disse Grey. A sério? A voz de Jamie revelou a sua indiferença. O Willy está muito perturbado. Passou o dia a chorar. Não teria sido melhor não lhe teres dito que te ias embora? Suponho que sim, para Lady Isabel. Jamie, Grey apoiou-lhe uma mão no ombro. Fazes bem em te ir embora. Nos olhos de Fraser, acendeu-se o alarme rapidamente suplantado pela cautela. Achas mesmo? É evidente. Se alguém prestasse atenção aos moços do estábulo, isso já teria sido descoberto há muito tempo. Lançou um olhar ao baio. Há sementes que deixam sinais. Tenho a impressão de que os teus descendentes serão todos inconfundíveis. Fraser voltou-se, parecendo ter tomado uma decisão. Acompanhas-me num passeio? E saiu do estábulo sem esperar resposta. Deteve-se numa clareira ensolarada, enfrentando Grey sem preâmbulos. Quero pedir-te um favor. Se receias que diga alguém, comentou o inglês. Não. Um sorriso curvou a boca de Jamie. Sei que não o farás, mas quero pedir-te. Sim, respondeu Grey imediatamente. Não queres saber primeiro do que se trata? Imagino. Queres que cuide do Willy e que te comunique como ele está. Jamie lançou um olhar à casa, meio oculta, entre os arcos. Seria muito incómodo que viesse até Londres para eu ver de vez em quando? De maneira nenhuma. Tenho de te dar uma notícia. Vou casar. Casar? A surpresa de Fraser foi evidente. Com uma mulher? Não creio que tenha muitas alternativas, replicou azedo o inglês. Com Lady Isabel. Por Deus, homem, não podes fazer isso. Posso, tranquilizou o Grey com uma careta. Em Londres dei provas da minha capacidade. Serei um marido adequado, acredita. Não é necessário desfrutar do ato para poder executá-lo, já o deves saber. Jamie abriu a boca e voltou a fechá-la, pensando melhor. O Dunsany é velho demais para continuar a administrar a fazenda, explicou John. O Gordon morreu. A Isabel e a mãe não podem manter-se sozinhas. E as nossas famílias conhecem-se há muitos anos. É uma aliança muito conveniente. Será mesmo? Comentou Jamie com ceticismo. É, sim, respondeu Grey asperamente. O casamento não é só amor carnal. Existe bem mais do que isso. O escocês afastou-se, voltando-lhe as costas. Grey aguardou com paciência até que Fraser voltou, cabisbaixo. É verdade, reconheceu baixinho. Não tenho o direito de pensar mal de ti se não tens intenções de desonrar a pequena. Mas claro que não, assegurou John. Ainda para mais, isso significa que estarei permanentemente aqui para cuidar do Willy. E renunciarás ao exército? Sim, sorriu com uma certa melancolia. De certo modo, será um alívio. Creio que não sou apto para a vida militar. Nesse caso, agradecia-te que fizesses de padrasto do meu filho. Provavelmente era a primeira vez que dizia essa palavra em voz alta. O som pareceu impressioná-lo. Ficar-te-ia muito agradecido. Grey olhou-o com curiosidade, notando que a sua tez ia tomando um tom avermelhado. Em troca, se quiseres, isto é, estaria disposto a... Dominando uma súbita gargalhada, apoiou a mão no braço do escocês e notou que este fazia um enorme esforço para não o retirar. Meu querido Jamie, disse entre o riso e a exasperação, estás a oferecer-me o teu corpo em troca de que te prometa cuidar do Willy? Fraser tinha enrubescido até à raiz dos cabelos. Sim, disse com os lábios tensos. Queres ou não? Grey não pôde conter uma gargalhada. Meu Deus, disse por fim, ter vivido para ouvir isto. Acreditou ver um vago gesto de humor e profundo alívio naquela cara avermelhada. Não me queres? É provável que te queira até ao dia da minha morte, disse Grey objetivamente. Mas, apesar da tentação, e abanou a cabeça, achas que poderia aceitar um pagamento por esse favor? Na realidade, sentir-me-ia ofendido com essa oferta, se não fosse porque compreendo o profundo sentimento que a inspira. Não era minha intenção ofender-te, murmurou Jamie. Grey não sabia se havia de rir ou chorar. Tocou-lhe suavemente na face, que ia recuperando o seu claro tom bronzeado. Além disso, disse baixando a voz, não podes dar-me o que não tens. Jamie, mais descontraído, disse suavemente, posso dar-te a minha amizade, se tem algum valor para ti. Um enorme valor. Guardaram silêncio durante um momento. Por fim, Grey soltou um suspiro. Estás a perder tempo. Suponho que hoje tens muito que fazer. Jamie pigarreou. Sim, devia estar a tratar dos meus assuntos. Grey apertou o colete, preparando-se para regressar. Mas Jamie demorava-se. De repente, decidido, aproximou-se um passo. John sentiu aquelas mãos grandes e quentes na sua cara. E a boca larga e suave de Jamie tocou a sua. Teve uma fugaz impressão de ternura, de força contida e sabor de cerveja e pão recém-saído do forno. Desapareceu naquele momento. John Grey ficou a piscar os olhos sob o sol intenso. Oh! Exclamou. Jamie lançou-lhe um sorriso enviesado. Bom! Disse, talvez eu não tenha veneno. E virou costas e desapareceu para lá da cortina de salgueiros, deixando Lord John Grey sozinho, junto ao lago. O governador calou-se. Depois levantou os olhos com um sorriso triste. Foi a primeira vez que me tocou por vontade própria, disse baixinho. E a última, até esta noite, quando lhe dei a outra cópia do retrato em miniatura. Tinha ficado completamente imóvel, com a taça de conhaque esquecida na mão. Não estava segura do que sentia. Surpresa, fúria, horror, ciúmes e compaixão, em ondas sucessivas. Há poucas horas, uma mulher tinha morrido violentamente a pouca distância. E, no entanto, aquela cena parecia irreal, comparada com o pequeno retrato. O governador estudava-me atentamente. Devia tê-la reconhecido no barco, disse. Claro, eu acreditava que estava morta. Bem, estava escuro, disse eu estupidamente. Então, dei-me conta. Reconhecer-me? Como se nunca me tinha visto. Ele hesitou. Lembre-se de um bosque escuro, perto de Kerry Eric, há 20 anos? E de um jovem com o braço partido? Você curou-me. Por todos os santos, bebi um gole de conhaque que me fez tossir, fitei-o piscando os olhos cheios de lágrimas. Nunca tinha visto o peito de uma mulher, comentou. Foi um verdadeiro golpe. Do qual parece recomposto, observei friamente. Pelos vistos perdoou o Jamie pela fratura do braço e por tê-lo ameaçado de morte. Passámos um momento em silêncio, sem saber o que dizer. Ele mantinha os olhos fixos nas mãos. Por fim, disse suavemente: sabe o que significa amar alguém e não poder oferecer-lhe paz, alegria ou felicidade? Levantou a cabeça. Os seus olhos estavam cheios de dor. Não poder fazê-lo feliz, não por culpa sua ou dele, mas só porque não é, por nascimento, a pessoa adequada? Sei, sim, murmurei, apertando as mãos no colo. Oh, Frank, pensei, perdoa-me. Suponho que estou a perguntar se a fatalidade existe, prosseguiu Lord John, com a sombra de um sorriso revolto na cara. Parece a pessoa mais indicada para me dizer. Acha? Reconheci com tristeza. Mas não sei mais do que o senhor. A sua expressão suavizou-se ao contemplar o retrato que tinha na mão. Talvez tenha sido mais afortunado do que a maioria, sussurrou. Só aceitou uma coisa de mim e em troca deu-me algo precioso. Sem me dar conta, pus os dedos sobre o ventre. Jamie tinha-me dado o mesmo dom, pagando em troca um custo igualmente enorme. No corredor ouviu-se um ruído de passos, amortecidos pelo tapete. Depois de um rijo golpe na porta, um miliciano assomou a cabeça. Se a senhora já está à reposta, o capitão Jacobs concluiu o seu interrogatório e a carruagem de Monsieur Alexandre está à espera. Levantei-me precipitadamente. Estou bem. Voltei-me para o governador sem saber o que dizer. Agradeço-lhe. Isto que... Ele fez-me uma vénia formal. Lamento muitíssimo que tenha tido de passar por uma experiência tão desagradável, senhora, disse diplomaticamente. Já na soleira da porta, voltei-me por um impulso. Naquela noite, a bordo do Marsuíno, ainda bem que não sabia quem eu era. Aprecio-o desde então. Eu também a aprecio, disse, perdendo a máscara diplomática. Desde aquele momento. Era como se viajasse junto a um desconhecido. O céu começava a clarear, tornando visível, exceto à penumbra da carruagem, o cansaço na cara de Jamie. Achas que foi ele? Perguntei só para dizer qualquer coisa. Encolheu os ombros sem abrir os olhos. Não sei. Parecia exausto. Esta noite perguntei-me isso mil vezes e perguntaram-me muitas mais. Não consigo imaginá-lo a fazer uma coisa daquelas. E, no entanto, Já sabes que quando está bêbado é capaz de qualquer coisa. Não seria a primeira vez que matava nesse estado. Lembras-te, no bordel? Mas isto é diferente. Se essa tal senhora Alcott esteve a brincar com ele... Esteve, disse. Eu via. Só Deus sabe. Eu não. Passou uma mão pela cabeça. Ah, outra coisa. Fui obrigado a dizer que mal conhecia o Willoughby, que nos conhecemos na viagem da Martinica e que o trouxe por cortesia, sem saber de onde vinha ou que tipo de pessoa era. E eles acreditaram nisso? Sim. Mas o paquete volta dentro de 6 dias. Quando interrogarem o capitão, descobrirão que nunca tinham visto Monsieur Etienne Alexandre, nem a mulher, muito menos um pequeno assassino amarelo. Isso poderá ser bastante incómodo, observei. Este assunto está a pôr-nos em desacordo. Pior será se passar 6 dias sem que o tenham encontrado, garantiu-me. Então já se saberá, em Kingston, quem são as visitas do casal MacGyvers. Todos os criados deles sabem o nosso nome. Merda. Aquilo fê-lo sorrir. Muito expressiva, Sassená. Isso quer dizer que temos 6 dias para encontrar o Ian. Chegámos a Blue Mountain House sem falar e caminhámos na ponta dos pés até ao nosso quarto. As revelações de John Gray tinham eliminado a maior parte das minhas dúvidas e temores. Não obstante, ficava em pé o facto de Jamie não me ter falado do filho. Tinha bons motivos para o manter em segredo, mas não acreditava que eu fosse capaz de guardar segredo. Ocorreu-me que talvez o tivesse feito pela mãe, que talvez a tivesse amado. Engoli o nó que sentia na garganta, reunindo coragem para lhe perguntar. — Em que pensas? — perguntei por fim. Ocorreu-me uma coisa, disse, contemplando a lagoa, a propósito do Willoughby. A princípio, parecia-me impossível que ele o tivesse feito, mas voltou-se para mim, conturbado. Estava só, muito só, num país desconhecido, disse baixinho. Quando um homem está tão só, talvez seja indecente dizê-lo, mas fazer amor com uma mulher pode ser a única maneira de esquecer. Por isso me casei com a Leary. Não foi por insistência da Jenny, nem por piedade por ela e as pequenas, nem sequer para me deitar com ela. Foi para me esquecer de que estava só. Voltou-se para a janela, inquieto. Se o chinês procurava isso e ela o recusou, talvez possa tê-lo feito. Calámo-nos durante vários minutos. Não sabia como levar a conversa para o que tinha visto e ouvido em casa do governador. Na cara de Jamie havia sinais de cansaço, mas também a mesma decisão de antes de iniciar uma batalha. Claire, disse, pus-me rígida. Só nos momentos mais graves me chamava pelo meu nome. Claire, tenho de te dizer uma coisa. O quê? Agora não queria ouvi-lo. Queria afastar-me dele. Mas ele agarrou-me pelo braço e pôs-me uma coisa na mão. Sem olhar para ela, soube do que se tratava. Claire, tenho um filho. Abri a mão sem dizer nada. Era o mesmo rosto que eu tinha visto no escritório de Gray. Uma versão infantil do homem que tinha diante de mim. Deveria ter-te dito há mais tempo. Estudou-me o rosto, tentando adivinhar o que eu sentia. Pela primeira vez, o meu traiçoeiro semblante deve ter permanecido completamente inalterável. Não o disse a ninguém, nem sequer à Jenny. A Jenny não sabe? Perguntei, sobressaltada. Abanou a cabeça. Foi em Inglaterra. Não podia dizer que era meu. É bastardo, compreendes? Quem me dera que fosse o sol que lhe avermelhava as faces. Não o vejo desde que era pequeno e não creio que volte a vê-lo. Pegou no retrato e acalentou-o na palma da mão, como se fosse a cabeça de um bebê. Tinha medo de te dizer, reconheceu baixinho. Podias pensar que eu tinha engendrado bastardos em toda a parte e que não me interessaria tanto pela Briana se tivesse outro filho. Mas amo-a bem mais do que posso expressar. Levantou a cabeça para me olhar de frente. Perdoas-me? Ela... As palavras sufocavam-me, mas tinha de as pronunciar. Amava-la? A cara dele encheu-se de tristeza. Não, disse baixinho. Ela desejava-me. Devia ter procurado um modo de a dissuadir, mas não fui capaz. Quis que me deitasse com ela e eu assim fiz. E isso levou-a à morte. Baixou a cabeça, ocultando os olhos sob as compridas pestanas. Sou culpado, perante Deus, da sua morte. Talvez mais culpado ainda porque não a amava. Sem dizer nada, levantei uma mão para lhe tocar na face. Como é? Perguntei suavemente. O teu filho? Sorriu, sem abrir os olhos. Teimoso e mal criado, com maus modos, grita e tem mau caráter. Engoliu em seco. E é bonito, alegre e forte, concluiu baixinho. E teu? Acrescentei. Apertou-me a mão. E meu? Devias ter confiado em mim, disse. Talvez, mas não sabia como havia de te contar tudo sobre Geneva, sobre o Willy e o John. Sabes do John? Franziu o sobrolho, mas tranquilizou-se ao ver que eu a sentia. Ele contou-me tudo, especialmente quando descobriste sobre a Leary, como podia eu contar-te e explicar-te a diferença. Que diferença? A Geneva, a mãe do Willy, criou o meu corpo, explicou suavemente. A Leary cria o meu apelido e o trabalho das minhas mãos como sustento. O John, bom, encolheu os ombros. Nunca pude dar-lhe o que ele desejava. E como é um bom amigo, não me pediu. Mas como posso explicar-te tudo isto e depois dizer-te que só te amei a ti? Que tenho eu de fazer para que acredites em mim? Se me dizes, acredito em ti. Juras? Porquê? Perguntou atónito. Porque és um homem honesto, Jamie Fraser, respondi sorrindo para não chorar. E que o Senhor tenha piedade de ti. Só de ti, repetiu baixinho. Para te adorar com o meu corpo e com as minhas mãos. Para te dar o meu apelido e toda a minha alma. Só de ti. Porque não me deixas mentir e mesmo assim amas-me. Só então lhe toquei, apoiando-lhe uma mão no braço. Já não estás só, Jamie. Ele segurou-me nos braços, olhando-me no rosto. Jurei-te quando nos casamos, disse. Então não sentia nada, mas jurei. E agora sinto. Sangue do meu sangue, sussurrei, juntando o meu punho ao dele, carne da minha carne. O murmúrio dele era grave e sensual. Ajoelhou-se diante de mim para pôr as suas mãos cruzadas entre as minhas. Era o gesto com que os escoceses das terras altas juram lealdade aos seus chefes. Dou-te o meu espírito, acrescentou de cabeça inclinada, até ao fim da nossa vida. Completei suavemente. Mas não terminou ainda, Jamie, pois não? Então levantou-se para me tirar a camisa. Estendi-me, nua, na cama, puxando-o para mim. Nenhum dos dois esteve só.